Объясненных офицеров, да, 3, всегда взял. Solo Gol 1896, pronto para o táxi, PLB de 85, autonomia 2 horas e 40, alterna Fortaleza. O Gol 1896 está livre táxi à direita, Juliette Alfa. Onde espera a reporta pronto, frequência 121 dessa escudina. 118 decimal 612, que nega 1012. Juliette Alfa no ponto de espera da 10, 118 612, Gol 1896. Posso escutar da 10 pronto, gol 1896. 1896 autorizado, alinhar e manter, cabo 0 no 0. Alinha e manter na 10, 1896. 5-2-0, solo Zuno 1, Libertax via Alfa, Kilo, Pat 3, Pat 1, portão 10. Alfa, Kilo, Pat 3, para o 20, número 10, 3-5-2-0. Ground Air Portugal 024, on stand 1-1, request push and start. Clear push and start up, report red stack, sir. Portugal 024. Clear push and start, call the FATEC, Portugal 024. Quero manter-se na frequência do solo 121 da sol 9, reporta para ingressar no pátio 1. Mantenha-se na saída do pátio 3 para ingressar no pátio 1. Este está 3-5-2-0. Boa noite, 96, vento 1, centena 08, nós, autorizado a colapso, estamos 0. Autorizado a colapso, estamos 0, do Boa, 3520, mantenha a posição, tem a nave no curso, setor, no parqueamento, mantenha na saída do Pat 3. Sim, te aguardo a saída do Pat 3, na 3520. Portugal 024, mantém position and stand by to push, ok? Copy, maintain position em Portugal 024. Então 3520, ingresso agilizando o portão no 0. Ciente para o portão 10. Autorizado o táxi da 3520. Portugal 024, after Airbus 320, parking on your right to gate 10, clear pushback and setup in front to taxi. Copy after the 320 for stand 10, clear push and start, Portugal 024. Estabilizou, 3170. Faixa 0, torre sempre 18-6. 18-6, bom dia. Dia. Salvador, bom dia, eu tenho 3130, 3 milhas, milhas, boa noite, 96, decolou 14, controle de 9, 18, 8. 9, 8, 8, 9, 3, 1, 7, 0, confirma, a trem ponto baixar travado? Ainda não. Que reporta quando o trem baixo, piste já está livre, vento 1, centena, 08, 9. 6370, Puka, violência. 370 na PUC ou no 896. 01 centena 089, então 3170. Todo autorizado na 10, 3170. estacionamento, gol no 606. Gol no 606, tudo está autorizado para inspeccionar a Pontex. Então, para o táxi, gol no 606. Removendo, por gentileza. 100 graus, 08 nós. Graças. Solo 18, taxia à direita, Alfa Kilo Pat 3, posição 10 do Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, posição 10, 3170. Táxi, gol no 606, temos 156 a bordo, 2 horas e 18 de autonomia, alternando Salvador. O gol no 606, livre táxi à direita, reporta no ponto de espera pronto, QNH 1092. 1012, vai reportar no ponto de espera pronto, gol 1606. 1896 vai cruzar o 200. 1896 e a chama agora o centro Recife. 1245 alterna no 2685. 2545 2685. Salvador, bom dia, Gono 606, no ponto de espera, pronto. 606, bom dia, autorizado a linha decolar, pista no 021, 00 grau, 089. Linha decola, dando 0, Gono Mas 06 decolou as 23, controle 19 e décima 8. 98, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Salvador, bom dia, Gono 606, decolado, cruza 2000 pés. Bom dia, no 606, sobre 350, Puca, vigilância. Direto 350, Puca, vigilância, Gono 606. Ground Squall 024. Go ahead. We'll need two more minutes. We're trying to resolve a little technical problem. Okay, Roger. Report when you write to text. Okay, obrigado. Salvador, Altan 3520. Altan 3520, Aracaju, protocolo. Afirmativo 3520. Autorizado, 190 Aracaju, decola pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 119, decimal 8, aciona 5066. Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 67, colada 10, curva esquerda, saída Puca Aracaju. 198 controle, 5066 transporte, 3520. Tá correto, reporta pronto, puxa. 3520. Bota na. Runner Portugal 024, request taxi. Approved taxi via April 1 and taxi via Juliet and Alpha. Report hold point 1010, right, Canadian 1012. Runner Portugal 024. Taxi via April 1, Juliet and Alpha, holding point runway 10, Canadian 1012, Air Portugal 024. Grana Portugal, 024, ready for departure. Portugal 024, clear line up and take off. 910, wind 100 degrees.